música e se sente fedido com isso, foda-se, tá ligado? Foda-se, tua música tem que ser prateada mesmo, tá ligado? E, tipo, eu fico muito absurdo assim, dessa galera que compra música pela internet, no iTunes e tudo mais. Mas você acha que é o caso do lado? Se não é, você vai olhando, assim. Gente que conhece a Rádio Grade, os caras comprando música no iTunes quando cola aqui. Os caras acham normal isso, tá ligado? Os caras estão perdendo essa noção que era mais massa. Eu comecei a usar a internet em 2000, assim, que era de você ter acesso às paradas. Era o pirateio, tá ligado? Você tinha acesso às paradas. Você... É, você tinha liberdade, assim, você... você tinha liberdade, tanto que foi a época que estourava os mods, tá ligado? Quer? Sim, é tido... Não, pra mim, cara, pra mim, baixar coisa na internet, cara, é normal, velho. Eu não sinto nem um pouco criminoso quanto isso. Mas eu acho engraçado que tem gente mais nova que já tem esse discurso, tá ligado? É, sim. Pirata, eles querem ir atrás do ouro, tá ligado? Mas, tipo, eu acho legal. É interessante que o Facebook, as novas plataformas que surgiram nos últimos anos, elas colocaram essa consciência na galera de comprar coisas pela internet, tá ligado? Comprar crédito pro joguinho no Facebook. A galera compra, tá ligado? Tipo, eu quando era moleque, eu baixava o jogo pirata pra não comprar o jogo até, tá ligado? Eu ia jogar de graça e ainda fazia gambiarra pra jogar na internet de escada, Diablo 1, umas paradas assim, tá ligado? E eu baixava em todo direito. Tipo, essa apropriação da internet que rolou é muito parecido com a da rádio, tá ligado? Quando começou a rádio, os caras tinham consciência que eles jogavam pro ar, era do ar, tá ligado? Era tipo, e mesmo que jogava, recebia, tá ligado? Foi o que começou a internet. Eu acho que porque que pegou forte isso no começo foi o Napster ali, né, tá ligado? Dessa troca de informação. E, tipo, depois de ver as comunidades do Wiki e tudo mais, podia passar arquivo e, tipo, agora o que tá dominando é o Torrent, tipo, o Pirate Bay ficou, acho que a semana passada, caiu, tá ligado? Ficou uns 2 dias fora, perseguição. Tipo, a gente tem que ter essa troca de informação, tá ligado? E que tá rolando com a internet agora, com o Facebook, Google e tudo mais, aí caminhando pra essa linha, tipo... Igual rolou com a rádio, de ter vários ter poucos emissores e vários receptores, tá ligado? Parou esse negócio de compartilhar e tal, tá ligado? Por mais que é até engraçado foi mesmo no Facebook compartilhar, né? Porque você compartilha, serve pra, assim, pra ter um grande centro de informação que as outras pessoas compartilham a partir dele. Você não compartilha uma coisa tua, você compartilha uma coisa do outro, tá ligado? Você vai compartilhando as coisas do outro, tá ligado? Isso só promovendo mais que, tipo, pequenos comunidades e tem mais influência, tá ligado? Louco. Tô ligado. Bom, o que eu queria falar é que, tipo, há um tempo atrás eu li um livro chamado Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Pois é, muito bom. Do Jim Brown. Que ele faz uma introdução muito interessante, tal, que ele tá falando que ele tá no cinema.